Na boa viagem, João Malvadeza perdeu a Tereza e deu de perturbar. A nega Tereza, cansada de guerra, trocou de guerreiro e foi guerrear. Orgulho ferido, um jeito sofrido, batuca a tristeza na mesa de um bar. É dia de festa, festeja a desgraça, promove a rua se quer se vingar. Nega, nega, nega, nega tipo fim. Nega, nega, nega, nega tipo fim. Da noite da praia, de Dásio Tavares e Fã Jacaré. Areia no corpo, escrito no rosto, Tereza seu dono, Tereza mulher. No passo do samba, no passo da sorte, no passo do amante, pagava pra ver. No ser da madruga, um cheiro de morte, um grito de guerra, vai morrer. Nega, nega, nega, tipo fim. Nega, nega, nega, nega, tipo fim. No rosto desgosto, na mão a peixeira, no corpo uma bala, apaga João. Um cheiro de morte, um grito de guerra, o fim de carreira de um valentão. Nega, nega, nega, nega, tipo fim. Nega, nega, nega, nega, bate fundo. Nega.